Beleza, na minha assinatura no 895. 2900. Boa noite, 64, solo 27, libera direita via Fox, chame solo, 121.9. Direita Fox, 219, 864. Bom dia, 3216. 3216, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Altímetro no 017. Mandamento, sim. Oxenema 356, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 80 graus, 7 nós. Sim, pouso, Oxenema 356. 2864, boa tarde. Aí 2225, chame o centro Recife, as frequências 288, antena 260. 288-260, grato, uma boa tarde e um bom trabalho. Solo 5021, está na posição 3, para o pushback acionamento. Faz o 5021. Como a Embraer da companhia vai parquear no 2, após o mesmo, está autorizado no 3 e chame táxi. Faz a passagem do colega, vai parquear na posição 02, está autorizado para os ventos, só não chama para o táxi, para o azul 502. Obrigado. Confirmando qual setor de sobrevoo? Posto localizador. Para 2003, 1017, postura estabilizada, ILS, até 3144. 356, solo, 1219. 01, confirma o setor de sobrevoo? Posto. Quer achar as proximidades da estrada do Coco? Gente, o Guardião 01, nos chama pronto para decolagem com o Pronorte. Gente, inicialmente taxi até a taxi Oscar. O altímetro no 017, aguardando para decolagem, Guardião 01. É 6213 autorizado, aliás, manter pistão no zero. Mantenho no zero, 6213. Ocupado. 6 Platiária, autorização confirmada. Pronto, autorizada a decolagem, comprou a norte, sem interferir com o estão no zero. Vento no 90 graus, meia dúzia de nós. Controle pronto, funcionando a decolagem, com a maratona. 120.8, transporte 5167. 360 no 4547, chame e pushback acionamento. Trabalhando. Para o táxi azul 5021, 4 horas e meia, 105 a bordo, alternando Ribeirão Preto. Para informação, helicóptero da Polícia Militar, um Alfa Serra 50, mantendo sobrevoo no setor norte do campo, sem interferir com a sua decolagem. Sem decolagem livre, 62, 32 no meio. Autorizado o táxi via Alfa Juliette, o portão é 04. Alfa Juliette pro portão 4, 32 no meio. Para o fim, vai cancelar o seu 4167, portão 1. Aguarde só um instante, azul 4167. Realizar mais 2 minutos. Da 1028, a final da 1028, é isso? 1735, para passar para o setor próximo ao litoral. Chama no ponto zero descida. Então, inicialmente manter presente o setor norte, aguardando para o cruzamento para prosseguir para o setor sul, porque tem a aeronave na final. Tem um airbus da TAM já aproximadamente 8 milhas da pista no zero. Frente do tráfego, aguardando coordenação com a torre. Né, 6213, decolar 234, controle 120 decimal 8. 6013, contato, roda, decolagem, tudo mantendo. 2 mil pés, beleza. 3 mil, obrigado, minha vez. Fiz da pista 1 no 0, setor norte do campo, não interfere com a sua aproximação. É, sim, está 3044. Bom dia, 5021 está pronto, ponto de espera da 1-0. Azul 5021, mantém o ponto de espera. Mantém. Pode confirmar o gol 2067? Qual que é o azul que a gente vai acompanhar aqui? Que é pra fluidez no pátio, o senhor já está autorizado o push e acionamento, chama o táxi do 2067. Autorizado a chamar o seu táxi 2067. Azul 4167, autorizado o push e acionamento, chama o táxi. Autorizado, pushback, acionamento, vai chamar o táxi do zero uno da presente, autorizado prosseguir para as proximidades do farol de Itapuã, cruzando o eixo final da 10. Autorizado, guardião 01. Ok, deslocamento de Itapuã, vai cruzar o eixo final da 10, visual coronado, contra o presuno. Posição azul 5021, autorizado. Ali área mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 5021. 273, deixa isso aí, mantém o nível de voo 050. 050, 2773. Confirma 050, 2773. Correto. Para o táxi, o Gol 2067, o PAB 180, autonomia 4 horas, altera, confirma. Gol 2067, está livre o táxi pelo pátio Índia, no ponto de espera da 10, fechando a torre 1895. Você vai seguir a aeronave da Azul. Pátio Índia, ponto de espera 1895, vai seguir a aeronave da Azul, Gol 2067. Alô, Salvador, boa tarde, está 3144 livre. Boa tarde, está 3144, livre táxi e Alfa. E chame na. Chame antes da Juliette, o tá 3144. Alfa chamando antes da Juliette, tá 3144. Guardião 01 vai manter a vertical do farol de Itapuã? Afirmativo, que entre o farol de Itapuã e a Lagoa do Baité, acompanhando a escolta dos Estados Unidos, na escuta permanente do controle. Sete, manter a escuta da torre, Guardião 01. Escuta da torre, isso, Mapão. Reporte para abandono do setor, Guardião 01. Afirmativo. Azul 5021, decolador 39, controle, 120, decimal 8. 208, grato, bom trabalho. Salvador, bom dia, Azul 5021, perfil da Dael. 5021, contato radar na decolagem, tudo em manter o nível de voo 360, após cruzar 2000 pés, voo direto Leda. Após 2000 pés, direto Leda, Azul 5021, subindo para 360. Contato 3144. Azul 4167, autorizado ali, área, mantém pistão no zero. Meia 213, chame o centro Recife, as frequências 251, alterna 133, decimal 95. Secundária 3345. Era 133, decimal 9. 251, 3395, grato. Boa tarde, chame a 6213. Estou no zero. Ali mantendo a zero, gol 2067. 41167, decolar 242, controle 120, decimal 8. Controle 208, 4167, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, azul 4167. Base 167, contato com o radar decolagem, tudo em manter o nível de voo 340. Após cruzar 2.000 pés, voe na proa da posição Leda. 340 sobe, após 2.000, voa Leda. 467, obrigado. Do 2773, desça para 2.000 pés, última entrada em Salvador, 1017, livre e ele é 73 para 10, chama estabilizador no posto do localizador. Escola 2.000 pés, 1017, manai estabilizado no Enéas, o 2773. Sete, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento no 80 graus, 7 nós. Livre decolagem no zero, com 2067. Salvador, boa tarde, então 3204, transferiu, tem que estar chato. 3204, está sendo identificação, desse se mantém o nível de voo 050, autorizado a chegar até a Mare. Nível de voo 050, desceu da Mare, está 10-3204. Controle Salvador, gol 2067, boa tarde. O 2067, contato radar na decolagem, o B mantém o nível de voo 360, saída da EL. 360, perfil da EL, gol 2067. Azul 5021, assistindo no centro Recife, as frequências 251, alternativa 133, decimal 9. 125, decimal 1, 133, decimal 95, azul 5021. Azul 2773, efetuando algum desvio à esquerda? Negativo, senhor, a gente só passou o modo red aqui e já está novamente usando o azul 2773. 4-4-2, Graé, estamos a 500 pés, tá bom. Está presente autorizado, Guardião 01. Vento no 80 graus, 7 nós. Reporte no solo controlado. Ok, grato. Reportará no solo controlado, 01. Está passando alguma coisa? Centro Terra Romeu, prossiga a descida a critério, conforme 40 milhas de Salvador. Ingresso via corredor. Correto. Autorizado 3204. Muito obrigado, Itap, possível, Gol 2067, voar direto Motiva. Mantém o perfil da saída da El, e tu diz seu número 3 na saída, ou 2067. 2067, mantido, obrigado. Azul 2773, estabilizado, ILS. Azul 2773, complete a aproximação ILS, foi para 1-0, chame a 2 Salvador, é 198, decimal 95. 1-8-9-5, Azul 2773. Azul 4167, chama o centro Recife, as frequências 251, alternativa 33, decimal 95. 51-3395, Azul 4167, obrigado, Batalha. Torre Salvador, Azul 2773. Azul 2773, continue a aproximação, aguardando a autorização, altímetro no 07. 07, aguardando Azul 2773. Salas 5-0, Guardião 01, não corte a frequência dele. Ponto de 773, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-9, 0 graus, 7 nós. Pouso 2773. Sou 2067 e vou direto para Mótico. Direto Mótico, boa tarde, Algum 1867, nossa posição de parada número 8, estamos cientes da informação Charlie, cópia para Brasília. Ok, Algum 1867, autorizado Brasília, nível 360, via Upper do Lu 17, até Apino, após a chegada em Brasília. Decola da 10, saída Argor, Elefa. Controle 1208, transponder 5176. Ok, autorizado 360 para Brasília, via Upper do Luno 7 a Pino e após conforme a chegada lá. Decolamos da 10 no perfil da Arbor Elefa. O controle de saída é 1208 e o transponder 5176, o Gol 1867. Tá correto, Gol 1867. Só chamar para o pushback e acionamento. Combinado, até logo então. Para o saco, Gol 5454, com 62, 13 e 15, Campinas. Obrigado, Gol no 454, tem livre táxi em frente, via Pátio e Índia. Quanto espera dar 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Em frente, Pátio Índia, 1895, grava com o trabalho, bom domingo. Salvador, é o Azul 4089, também ciente de Charlie, boa tarde. Boa tarde, Azul 4089, está autorizado, Vitória. O nível final é o 340 via Upper Zulu 44 até o destino. A decolagem é da 10, saída da El, transição Bidanvi. O controle 120 decimal 8, transponder 5175. Vitória então 340 via Upper Zulu 44, decola da 10 da El, Bidanvi 1208 é a frequência do controle 5175 é o transponder. Correto, Azul 4089, chame para o push de acionamento no portão 2. Afirmativo, já lhe chamo 4089. Azul 2773, sala 52, liberando a direita no 219. 219, boa. Salve, deu tempo possível? Sete, tem... Desse critério para o número 3, altimetria Salvador 1017, tem a frequência livre 12345 e para ingresso na CTR Salvador é a 1.220 decimal 8, Bravo Delta Ian. Informe a 20 milhas de Salvador. PZ04, desce para 12.10, altimetria em Salvador 1017, livre ali a Tech-Free para 10, chama estabilizado no curso do localizador. Desce a 2000, pode descer direto a 2000? Tudo a gestão ETAP, PZ04. Eita, a gestão ETAP, desce a 2000, chama na S3, 3204, tá? Uno 454, decolada 56, controle 120, décima 8. 208, grato. Controle, Uno 454, agora se escuta. 454, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 360, suba via Arbor. Sobe via 360, agora Uno 454. São Charles, o gate 06. Ok, boa tarde, boa noite, 64. Está autorizado o Maceió, nível 350, via Ampezulu 17 até Orago, pós direto Maceió. A decolagem é da 10, saída Cuca, transição Caju, controle 120.8 e transponha 5406. Do nível 350 para Maceió. Pesolou 17, Orago, DCT Maceió, decola da 10, Puca Caju. 208 controle, 5406, a senhora, o 1864. Correto, gol 1864, chame para o pushback acionamento. Deixa eu parar o pushback acionamento 864. Salvador, gol 1867, posição 8, pushback acionamento. Autorizado, gol 1867, chame táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, gol 1867. estabilizou estreita 3804. 3804, complete a aproximação LS para 10 e chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Azul 2759, sem informação, tira a autorização, confins. Azul 2759, autorizado confins, nível 360, via Ubezulu 21, até o destino. A decolagem é da 10, saída Argo, após Lefa, controle 1208, transponder 5404. Azul 2759, autorizado para Confins, 360, Vipesulu 21, decola para da Argo, transfer Lefa, transponder 5404. Correto, controle 1208, chame para o push e acionamento, Azul 2759. Saciente na 3 Lima. Gol 1867 para o táxi, 1820 a bordo, autonomia de 3 horas e 15 minutos, alterna Palma. Ok, gol 1867, tá livre o táxi, via Pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Obrigado, autorizado então. Pátio Índia no ponto de espera, 1895, gol 1867. Chame o centro Recife, as frequências 288, alternativa 1260. 288-260, 4540, contrabaixo. Sua esquerda, a aeronave da companhia que está taxiando, após a mesma passar através aí do gate 62, iniciei o puxo acionamento e chame o táxi. Após o tráfego da Gol, no 62 nós vamos iniciar o pushback, o acionamento, Gol 1864. Certo, Vivi. O intuito é prosseguir a 1 no meu pé, isso funciona? Não, não. Você prosseguir para Ilhéus a 1 no meu pé? Não, não. Aguarde. Autorizado, chame para ingressar no pátio principal, Golf, Golf Quebec. Ciente, que é o Golf Golf Quebec, ciente do início do rebote. Salvador, boa tarde, onda 3804, livrou na foto. 04, boa tarde, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, da 3804. Tá bom, tudo bem? Nossa. Espero dar 10 e pronto. Boa noite, 67 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 210 graus, meia dúzia de nós. Autorizado alinhar e decolar 10, gol 1867. Nível 070, via Golf 677, até Dendo, pós direto destino, decola da 17, saída Conde, curva à esquerda após decolar. O controle 1-20-8, a torre 1895. O transponder, acione o 0260. Correto, Oscar Tango Kilo. O senhor está em qual lugar? Pátio 4. O Pátio 4, então chama a torre para o acionamento. Tenha uma boa viagem, Oscar Tango Kilo. Seguramente, a mesma maneira de transferir as comunicações para o controle de Salvador para conseguir o seu voo até Ilhéus. Um quilo de versionamento, chama para táxi. Direção. 3804, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 3804. 07. Falta do Lucas. Então, 3804, o seu gate previsto é o 1-1, gate 11. Assim que a aeronave da Gol iniciar o táxi, aqui partindo do gate 612, você está autorizado a prosseguir até o gate 11. Ele vai manter a posição antes da Juliette, prossegue 1-1, 3204. Paulo Salvador, 1864, doutor táxi, 70 a bordo, 2023, João Pessoa. Copiado, Gol no 864. Livre táxi pelo Pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 864. Bom domingo. Zero, chame a torre, 1-1-8-9. Controle, boa tarde, Gol 1867, vai passando 1710. 1867, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o 360. Arbor, on the left, para 360, Gol 1867. Tem que confirmar para o cruzamento do eixo final da pista 28. Afirma, Bravo Delta Yankee. Gente, mantém a linha do litoral, Bravo Delta Yankee, reporte cruzando o setor. Mantém no litoral, reporte cruzando o setor, Bravo Delta Yankee. Torre Salvador, muito boa tarde. Papa Papa Juliette Hotel Romeu, boa na prova rotatória. Papa Papa Juliette Hotel Romeu, ingresso final da 1-7, reporte passando sobre a RMA, altimetro no 0-1-7. Camará na RMA, 617 Romeu, grato. Mantenha a posição, acho que estamos aqui. Autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Nem manter no zero, 864. Tamo Bravo Delta Yankee, abandone a linha do litoral. Ingresso na perna do vento da pistão no zero, reporte passando através norte da torre. Ingressa na perna do vento da pistão no zero, Bravo Delta Yankee. Ingressa na perna do vento, 1-0, Bravo Delta Yankee. Juliette Hotel Romeu. Juliette Hotel Romeu, avistado, autorizado por pistão no 7, vento 200 graus, 7 nós. 7, Romeu, grato. 9. 7, Gol Sul, Quebec. Obrigado. Paulo Salvador, boa tarde. É o Gol 9245, autorização. Porto Seguro 360. Ok, boa tarde, Gol 9245. Está autorizado Porto Seguro 360 nível. Decola da 10, saída da EL, transição Bidev e após Bidev, direto Porto Seguro. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5416. Ok, autorizando 360 então para Porto Seguro, decola na pista 10, Nael, transição PIDEV. Após PIDEV, direto Porto Seguro. Vai chamar o controle após decolagem, 208-54 no meio transponder. Tá correto, voo 9245, chame para o puxa acionamento. Chama na. Papa Juliette, até Romeu, sala 09, qual parte? Na mata, 7 livros para levar no decolar e depois do táxi. Criativo, está autorizado o backtrack, é a parte livrando o Juliette até Romeu. Vamos fazer o backtrack, apresenta o programa. Falou, gol 1245, está pronto para o pushback acionamento? Na posição aqui 13. Ok, o gol 9245, qual a sua posição? A remota 123. Já autorizado a minha ou a sua quilo? Negativo, mantém a posição, acho que eu tô um quilo. Tá sendo rebocada pela aeronave da companhia, está sendo rebocada, está aqui no través do gate 612. E por questão de espaço, não é possível realizar agora o seu pushback, sendo que a mesma vai parquear aí no gate 9, bem a retaguarda, ok? Ok, o pessoal de Terra, que pode coordenar, ela encostou a 9 em dia? Sim, eu também estou monitorando aqui no visual do solo e assim que a aeronave já tomar a posição aí do gate 9, eu já lhe autorizo e o senhor inicia aí mantendo a separação. A previsão, mais 3 minutos. Muito obrigado, aguardando. Salvador, é o Azul 4089 no 2, puxa acionamento. Azul 4089, portão 2 está autorizado e chame táxi. Autorizado, Azul 4089, chama ali. Do Golf Quebec, na escuta do solo. Sou o cruzamento, Bravo Deltian. 7 Bravo Deltian, que mantendo o litoral sul, mantendo a escuta da torre, aguardando a tua diferença. Litoral sul, mantendo na escuta da torre, Deltian. Doutor Salvador, boa tarde, né? 141, informação, Charlie. 141, identificação, desse manter o nível de voo 040, autorizado a chegada bom. Para o 040, chegada bom, Sertanero, 6141. Voo 1864, decolado azul no 1, no controle, 120, decimal 8. 208, 864, boa. Aqui, mantendo as regras de voo visuais, estou no meu pé. Achei. Mantendo visual, bravo, até. 857, até Moço. A decolagem é da 10, saída da El, Leda. E após Leda, direto Irome. Para interceptar a UP November 857. Controle 120 decimal 8. O transponder é o 5410. Correto, está 3193, chame para o pushback e acionamento. Saída PUCA. 350 na PUCA 864. Cabo Deltian? Cabo Deltian, pode. Você vai prosseguir direto Ilhéus, está um número 7, pelo mar, tudo bom? Pode autorizar, tem aqui no braço da frente, é 4.500. Aguarde. Separação com o tráfego e está autorizado o puxo e acionamento, chame táxi, o 9245. Autorizado para manter a separação, 245. Próximo até o quilo, contato radar de decolagem, suba e mantenha o nível de voo 070, saída Conde. 4 horas de autonomia, serve no Galeão. Rio Azul 4089, autorizado táxi, à direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. 1895, direita na Índia, obrigado e uma boa semana. Médio. Bom, 3193, aguarde só um momento, aeronave da Azul liberar o pátio. O Delta Yankee foi direto Coral, suba ao 045. Direto Coral, Delta 045, bravo. Correto, mantém os estimados, 1635 em Coral e pouso em Leão, 1705. A 3193 inicia de imediato. Permitido. Autorizado, chame táxi. Torre de Salvador, é o Azul 4089, ponto zero, pronto. Azul 4089, autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter em 4089. Deu boa tarde. Comete. Azul 4089 autorizado, aliás, decolar pistão no zero, vento 210 graus, 79. Livre decolagem, Azul 4089. A gente aguarda aqui, chame novamente para o puxa acionamento. Valeu. Para o táxi, o Gol 9245, 6 a bordo, 3h20 da autonomia, Serra Aracaju. Ok, Gol 9245, está livre o táxi, via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Pátio Índia, 1895 graus, bom dia, 92 também. Gol 864, chama centro Recife, as frequências 2685, alternativa 25, decimal 45. É, pode confirmar a secundária, por gentileza? 2545, secundária. 2885, 2545, 864. Ando com a equipe de solo. Salvador, boa tarde, Gol 9245, próximo ao ponto, espera da 10, pronto. Gol 9245, autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Ali mantém na 10, Gol 9245. Yeah. 245, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 210 graus, 79. Livre decolagem, gol 9, 2, 4. Pô 9245, decolado aos 19, controle 120, décima 8. 208, obrigado, tenha uma boa tarde. Em level 150, information. Beat 0, strong identification, descendment time flight level 050, clear Mari arrival. Descend level 50, clear Mari arrival, channel 680. Controle gol 9245, boa tarde. 9245, contato radar decolagem, subir mantém o nível de voo 360, saída da El. A saída da El 360, muito obrigado. Can 3193, livre táxi à direita, no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Luciano 641 no controle. É 1-41, não é? Isso para 2000, ajuste 1096, livre LS. Para 2000, 06, livre LS, na minha 1-41. Oceania 6320, control. Go ahead, Oceania 6320. Ok, fly direct to Tuna, Delta Uniform, November Alpha, in 30 altimeter, 1016, descending into 2000 to the ILS Pro Chova. Fly position direct to Tuna, descending 2000, 1016, clear ILS approach, X-ray runway 10, 6620. Controle Salvador, boa tarde, 1-2-5-5, é o controle, meu cordial. Vamos descer para 8000 na chegada Bonf, ajuste 1-0-6. 070 Oscar Tango Kilo. Razão subida. Tá mantendo nesse instante 3 mil pés por minuto. 3 mil. Gol 9245, razão de subida. 3.500, 9245. Ok, sobra com 2 mil até o nível 200. 2 mil até o 200, gol 9245. Possível, ó, tem condição de aumentar a razão, o azul 4089, e solicitar o nível 380. Ok, anotei o nível 380. Vou confirmar junto ao melhor do Nordeste. Legal, obrigado. Azul 4089, suba sem restrições para o nível 380, 380, segundo o melhor centro de controle do Nordeste. O senhor vai ter que voar na proa 170 a partir de agora. Chame Recife, frequência 125, Uni, boa viagem. Então vamos lá, curvando à esquerda na proa 170, subindo para o 380. E poderia confirmar a frequência do centro. E agora, a partir de agora, a razão a critério? Mantenho ainda 3 mil, a mínima, chame Recife 1251, caso não consiga, retorne essa frequência. Controle, sua 3193, faça 2 mil. 393 ao controle, contato radar. Mas lá, Irúbida presente, usa 3193. Está fora da minha área de responsabilidade, capitão. Controle, puxa 0904, quer informação tarde. Então, no 9094, desça para 9000, ajuste no 096, 250 nós. 9000, no 096, 259, chanel 0. O Gol 9245 está autorizado pelo Centro Recife voar direto Porto Seguro. O senhor está restrito agora à razão de subida 2500 pés até passar o nível 220 e vai chamar Recife na frequência de 1251. Caso negativo, retorne essa frequência. 2.500 no máximo, até o 2.00, voando Porto Seguro, 2.51 no gol, 9.45. Oceano 6.141 na final, cheque o trem, torre 1.1895. 18.95, Oceano 6.141 na volta. Ajuste no 0 no 6. Bate 3, bate 1, até a posse vai dar no 0, azul, 2.759, 18.95, que é boa tarde. Salvador, boa tarde, chanel 6141, passando o oceano embaixo da horizontal. Chanel 6141, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 190 graus, com 7 nós. Sim. Sim. Embaixo de travado, chanel 6141, pouso 10. Ready for call 2788. As a 2788 cleared to Serra Bravo Uniform Foxtrot flight level 170 via Zulu Naira. Departure runway 10. After departure turn left, moment of